Teatro Fórum é uma metodologia teatral criada no Brasil pelo Augusto Boal e que parte da ideia de que toda a gente pode fazer teatro, até mesmo os atores, ou seja, de que a linguagem teatral é uma linguagem humana por excelência e que nós podemos usar a linguagem teatral, a representação teatral dramática, para encenarmos problemas que identificamos na nossa vida e para ensaiarmos coletivamente soluções para os resolver. A ideia do Augusto Boal é que nós devemos deixar de ser espectadores passivos da realidade e devemos tornar-nos espectadores. O espectador junta as capacidades de observação e de reflexão dos espectadores com as capacidades ativas dos atores. Portanto, é uma metáfora sobre a nossa própria relação com o mundo. É nós devemos não apenas ver passivamente as coisas a acontecerem, mas devemos vê-las a acontecer, pensar sobre elas e agir sobre elas e transformá-las. E o que o Augusto Boal faz é utilizar o teatro Fórum, é exatamente utilizar o teatro para pôr problemas, para trabalhar com as comunidades não levar às comunidades soluções, como muitas vezes o teatro de propaganda faz, ou muitas vezes até o trabalho social faz, não levar às comunidades soluções, mas arranjar uma maneira de pôr as comunidades a definirem quais são os seus problemas, a identificarem as questões que as perturbam, que as incomodam, que as inquietam e a colocarem essas questões em forma de teatro. E são as próprias comunidades que dizem, que identificam os problemas e que vão encontrando, vão sugerindo, vão representando, vão atuando as soluções que encontram para os seus problemas. Pronto, Teatro Fórum basicamente é isto, é uma das técnicas do teatro do oprimido, que é esta tal grande metodologia teatral criada pelo Augusto Boal.